Capítulo 14 dos Fidalgos da Casa Mourisca de Júlio Diniz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Capítulo 14. Jorge, que ultimamente era menos assíduo em casa de Tomé, sem que este pudesse atinar com a razão do fato, recebeu, na tarde daquele mesmo dia, um bilhete do fazendeiro, pedindo-lhe que o procurasse na herdade às horas do costume. Jorge não faltou. Tomé da Póvoa recebeu-o com modos menos desenleados do que os que lhe eram habituais e, com ares de misteriosa preocupação, conduziu-o a um gabinete mais retirado da casa, cerrando a porta depois que entraram com excepcional cuidado. Jorge seguia-lhe com estranheza aos movimentos. Tomé, com um gesto denunciador do esforço que naquele movimento fazia sobre si próprio, entrou no assunto com visível repugnância. Senhor Jorge, principiou ele, sei que é meu amigo e que tenho o juízo e a prudência de um homem feito, apesar de novo como é. Por isso vou falar-lhe com a franqueza de um homem de bem e de um amigo. Nem o Tomé sabe conversar de outra maneira. Diga. Pois bem, a coisa é esta. Eu antes queria não falar nisto, mas, enfim, se o negócio há de ir a mais e suceder por aí alguma desgraça, enfim... A tempo é que é evitar o mal. Quanto ao depois... Mas de que se trata? Senhor Jorge, é um pai que lhe fala. Tenho uma filha e, enfim, preciso de vigiar por ela enquanto não tem marido que a zele e proteja. Não é verdade? Jorge não pôde ouvir sem se perturbar estas palavras e, interiormente inquieto, sem bem saber porquê, murmurou. De certo, mas... Ora bem... O Sr. Jorge é rapaz tisudo e pacato, mas, enfim, sempre há de saber o que são 18, 19 ou 20 anos, hein? Pode-se ter o juízo muito claro, ver as coisas como elas são, mas isto de sangue novo parece que ferve e depois é como uma doença e como uma febre. A cabeça desarranja-se e não há conselhos que a consertem. Pois não é assim? Jorge corou, ouvindo estas considerações de Tomé que lhe pareciam dirigidas. Olhou para ele com desconfiança e respondeu confusamente. Talvez seja, porém... Ora então, segue-se que o melhor é livrar-se a gente de trabalhos e fugir das ocasiões para que depois se não diga. Ai, porque se eu soubesse... Ai, porque o que eu devia ter feito era... Entende-me? Entendo, Tomé, mas afinal a que quer chegar? Interrogou Jorge cada vez mais sobressaltado. Ora, eu lhe digo... A minha Berta é uma rapariga de juízo. A confusão de Jorge redobrou. O rosto tingiu-se-lhe de rubor, em que Tomé não reparou. É, prosseguiu o fazendeiro. Tenho a certeza disso. Mas é rapariga. E, enfim, teve uma educação bem bonitinha. E Deus me perdoe se fiz mal em lhe dar. Ora, eu, que tanto quanto seja um rústico, sei o valor que tem em certas coisas, e que quem se acostumar a elas, com elas sonha. Isso é que é verdade. E nem eu me admirava de que a pequena tivesse sua inclinação para rapazes de cidade. Era natural, já digo. Mas aqui não vêm eles. Os da terra são assim, meios. Enfim, rapazes da lavoura, como eu fui. Muito bons para raparigas como era a minha Luísa. Ora, agora o que por aí há são, e perdoou dizer-me isto, uns fidalguinhos que não têm que fazer e que passam o seu tempo a inquietar as raparigas da terra. Desses é que eu tenho medo. E se quer que lhe fale a verdade, cá em relação à minha pequena, há um sobre todos de que eu muito me receio. Quem é? Perguntou Jorge, ainda não senhor de si. Tomé hesitou por algum tempo, mas afinal, como tomando uma resolução, respondeu. É seu irmão Maurício. Maurício? Repetiu Jorge, contraindo a fronte. Pois acaso tem ele dado já motivos para suspeitar? Poucos. Isto em mim é mais medo do que outra coisa. Pois, porém, já me não agradou o que ele fez. E Tomé narrou a Jorge a cena da manhã, acrescentando. Ora, dos do cruzeiro, não tenho eu medo. Berta conheceu-os e é o que basta para ficar livre de perigo. Mas com o Sr. Maurício já não é assim. Apesar das suas doidices, não se pode deixar de gostar do rapaz, porque o fundo é bom e generoso. E depois, conhecem-se há muito. E ele é estouvado e um rapaz bonito. E ela... Ela tem 18 anos. Enfim, Sr. Jorge, isto anda-me cá a pesar. E por isso pedi-lhe que visse se obrigava o seu irmão a deixar-me em paz a rapariga, porque nada de bom pode resultar daqui. Jorge sentia-se apertar-se-lhe o coração ao ouvir aquela confidência. Era, pois, certo que Berta amava já Maurício. Tomé, respondeu ele sem trair a sua agitação. Sossegue, eu falarei a Maurício. Não creio que ele fizesse com intenção o que me diz. Mas, em todo caso, concordo em que é preciso evitar a tempo piores ocorrências. Faço justiça à Berta, mas quero que meu irmão seja o primeiro a respeitá-la. Eu lhe falarei, creia. Muito bem, respondeu Tomé apertando-lhe a mão. Eu estava certo de que me daria essa mesma resposta. Jorge acrescentou. Demais, Maurício pouco se demorará por aqui. Espero que em breve parta para Lisboa. Bom será. Talento tem ele para poder aproveitar na vida e aqui o que há dele fazer. Depois a companhia daqueles primos. Jorge separou-se de Tomé sem que se ocupasse naquela noite do assunto habitual das suas conferências. Ao sair, mais cedo do que o costume, atravessou uma sala onde Berta costurava à luz de um candeeiro. Ao vê-lo passar, Berta estendeu familiarmente a mão, dizendo com um sorriso afetuoso. Retira-se muito cedo hoje. Durou pouca lição. Às vezes é quando mais se aprende, respondeu-lhe Jorge com mal disfarçada ironia. E até quando? Prosseguiu Berta, parecendo não atentar no sentido da resposta. Há já bastante tempo que não o víamos. Até cedo. O senhor Maurício vejo-o mais vezes. Ainda ontem aí passou. Sim, disse Jorge com um malicioso sorriso. Maurício tem essa habilidade de ser visto todos os dias por as mulheres bonitas da terra. Berta olhou admirada para Jorge. Feriu-na aquelas respostas secas e sarcásticas que não esperava ouvir-lhe. Então, dá-se ao trabalho de se mostrar a todas? Perguntou ela sem desviar os olhos. Sim, provavelmente, tornou Jorge no mesmo tom, e parece que todas se dão ao trabalho de lhe aparecer. Ah! E Berta calou-se, fixou os olhos na costura e pareceu até esquecer-se da presença de Jorge na sala. Este, enfim, despediu-se, estendendo a mão a Berta. Boa noite, Berta. Sem levantar os olhos da costura e, portanto, sem lhe corresponder ao gesto de despedida, Berta respondeu. Boa noite, Sr. Jorge. Ofendeu-se, pensava Jorge ao retirar-se. Então há fundamentos para as apreensões de Tomé. Juízo de rapariga, afinal. Cabeça doida que não espera que o coração se declare e alimenta paixões com reminiscências de romances. Pobre Tomé. É o que ele, afinal, colhe dos seus sacrifícios para educar. Eu logo o supus. As reflexões de Jorge sucederam-se e encadearam-se neste teor. Crescia nele, mais do que nunca, a sua irritação contra Berta. Mas que tenho eu com Berta? Reconsiderava ele. Para me importar com isto. Afinal, são pequenas fraquezas da rapariga e... Mas a amizade que consagra ao pai obriga-me a intervir. Maurício é um louco e ela já vejo que não tem mais prudência do que outra qualquer rapariga da sua idade. E esta ideia de Berta ser sensível aos galanteios de Maurício era o que mais que tudo o incomodava. E Berta, que ficou pensando, com a cabeça inclinada sobre a costura, mas com a mão parada e o olhar pensativamente fixo. Por que esta severidade de Jorge para comigo? Pensava ela. Não posso já duvidar. Há nele não sei que prevenção contra mim. Ou não me fala, ou fala-me deste modo. Um motivo leve não pode ser. Porque Jorge é, ao que me dizem, um rapaz de tão bom senso que, de certo, por uma insignificância, não me trataria assim. Mas que faria eu? Nada. Sem mim há loucuras, ficam-me no pensamento, e aí quem as vai devassar? E que fossem? E que as achassem? Eu podia dizer-lhes, sim, estão aí, mas eu bem sei que estão, e aí mesmo as sufoco e venço. Não sou responsável perante ninguém do que se passa em mim só. Entre mim e Deus é que essas coisas se julgam. Quando me revelar, quando me trair, que me peçam contas então. A que vêm estas severidades? Que fiz eu para este generoso rapaz? Imaginará ele que o galanteio de Maurício me terá fascinado? É um caráter tão sério que talvez por isso me condene. Fascinar-me? Maurício? Ao princípio, talvez. Agora, porém, vejo que se vão desvanecendo estas fantasias de criança, nascidas e robustecidas nas minhas horas de solidão no colégio, e que senti alvoraçarem-se ao chegar aqui e ao vê-lo. Maurício não é o caráter de que eu me posso recear, e ainda bem. Mas Jorge, por que me quererá mal? Lembra-me que meu pai me disse que, se ele não fosse meu amigo, não me dizia que o era, e ele ainda me não disse. Estas reflexões foram interrompidas pela entrada de Tomé, que, satisfeito com a promessa de Jorge, já não sentia nuvens a escurecer-lhe o pensamento. Jorge chegou a casa antes do irmão. Era noite de luar, tépida noite de outono, lânguida e serena, como a podem desejar os mais exaltados devaneidores. Havia uma limpidez no céu, uma quietação nos bosques tão completa, que parecia que a natureza toda parara em suspensão, a contemplar o solene progresso da lua pelo firmamento, que inundava de luz. Era uma destas noites em que só a custo se troca o ar livre dos campos pelo ar confinado do gabinete, em que se hesita ao cerrar as janelas aos raios da lua que invadem a sala, para os substituir pela luz vacilante da lâmpada que alumia as vigílias do estudo. O próprio Jorge, habituado como estava ao trabalho, cedeu às seduções daquela noite e deixou-se ficar sob as árvores da quinta. O peito precisava dar livre que o desoprimisse. Os carvalhos e os castanheiros seculares temperavam a claridade da lua, coando-a através da folhagem de que o inverno não despira ainda. Uma luz misteriosamente discreta penetrava no bosque. Raros sons interrompiam aquele silêncio, além do rumor longínquo e monótono das fontes e cascatas. O pensamento de Jorge perdera a placidez habitual. Como que despertavam nele os instintos da juventude, povoando-lhe de visões o campo da fantasia, do ordinário ocupado por mais severas imagens. Os seus cálculos, os seus projetos de futuro, os problemas de administração que lhe absorviam o pensamento, cederam agora lugar a ideias menos positivas, a meditações vagas, a quase devaneios, em que raras vezes a sua razão se deixava arrebatar. Primeiro, dominou a magia do passado. Evocou do silêncio dos túmulos aqueles dos seus antepassados que trouxeram, com todo o esplendor, o nome que hoje era o seu, os que mais alto elevaram o enegrecido brasão que honrava ainda a frontaria daquele solar em ruínas. Depois, saudades mais pungentes, dessas que ainda trazem vestígios de lágrimas, como restos da sua natureza de dor, de que só o tempo as vai privando, ocuparam-lhe o coração e o pensamento. A sombra da pálida e estremecida irmã, que a morte arrebatara quando mais se suzia com sorrisos e afagos, a sombra de Beatriz, que era a mais querida e mais dolorosa recordação daqueles rapazes e daquele velho, parecia surgir ao misterioso apelo da noite a vaguear, com uma aparição fantástica, por entre essas árvores que menina a viram e menina a protegeram do sol abrasador dos campos. Jorge ainda não esgotara as lágrimas consagradas à memória da irmã. Tinha-as nos olhos quando a tinha no pensamento a ela. Pouco e pouco, por uma insensível transição, a imagem de Berta substituiu a de Beatriz. Diferentes eram as impressões que esta nova imagem lhe produzia. Diferentes e indecifráveis quase. Já vimos que antagonismo de sentimentos havia no coração de Jorge em relação à filha de Tomé da Póvoa. Como lutavam a involuntária atração que por ela sentia com a refletida resistência que lhe opunha. Lidava por levantar obstáculos ao progresso do violento afeto que lhe ia tomando o coração e, a seu pesar, via que esses obstáculos eram inúteis. Inventava defeitos que lhe desprestigiassem o caráter de Berta, acusava-a de vícios de educação que ainda lhe não reconhecera, fingia-se convencido da leviandade daquela pobre rapariga e, com toda a austeridade do seu caráter sisudo, lavrava contra ela a sentença condenatória. Mas no fim de tudo isto, achava-se cada vez mais subjugado. Revoltava-se de balde a consciência contra esta fraqueza. Em vão revelava com maneira rude e quase hostis para com Berta este desgosto de si mesmo que estava experimentando. O efeito era cada vez mais pronunciado. O que tinha acabado de ouvir a Tomé aumentara-lhe aquela inquieta luta de espírito. A ideia de inclinação recíproca de Berta e de Maurício irritava-o e afligia-o. Não eram as consequências do fato que o assustavam. Jorge não acreditava na sinceridade das afeições de Maurício. Sabia quanto elas eram fugazes e estava convencido de que a próxima partida do irmão bastaria para desvanecer essa paixão nascente. E, contudo, não lhe saía do pensamento aquilo. Torturava-o aquela ideia, não lhe permitia repouso. A consciência de Jorge aventurava, muito a medo, a vaga explicação deste enigma psicológico que se estava passando nele, mas Jorge recusava-se dar atenção àquela voz. Há casos assim, em que nem connosco somos sinceros, em que se faz mais evidente do que nunca esta espécie de dualidade unificada em todo o indivíduo, porque guardamos discretamente de nós um segredo nosso e lutamos connosco em oposição declarada. A domínios tão íntimos da consciência seria, porém, irreverente levar à luz da análise. Aguardemos que a ulterior evolução de afetos melhor nos revele o segredo que ia no coração de Jorge. Era já noite avançada quando chegou aos ouvidos do pensativo rapaz o ruído de uma porta que se abria. Pouco depois passava Maurício pela extrema do bosque, cantando distraidamente. Além, naquela avenida de plátanos e salgueiros, foi quem teus beijos primeiros bebia a primeira vida. A luz do luar batia-lhe em cheio na figura e não o deixava passar incógnito. Jorge, reconhecendo-o, chamou em voz alta. Maurício parou surpreendido. Quem me chama? Sou eu. Tu, Jorge? Sim, pois quem havia de ser? Maurício caminhou ao encontro do irmão. Transportas-me de surpresa em surpresa. Uns dias a seguir da janela do teu quarto o caminho das nuvens. Outros a errar à meia-noite por entre as sombras dos bosques. Em que havia de dar a aritmética? Cheguei há pouco. Abafava lá dentro. Vim para aqui esperar-te, porque desejava conversar contigo. O tom é grave e sério. É de querer que o assunto corresponda. Não te enganas. É bastante sério o que tenho para dizer-te. Penetremos, então, na sombra druídica deste bosque para aumentar a solenidade da cena. Peço-te que deixes para outra ocasião as tuas observações joviais. Repito-te que é sério o que tenho para dizer-te. Pois aqui me tens sério como assunto. Fala! Jorge guardou ainda por instantes silêncio. Sob os passos dos dois irmãos, ouvia-se estalar as folhas secas que alastravam no chão. Maurício, principiou Jorge afinal. Tomé procurou-me hoje para fazer-me um pedido. Atalhou Maurício com um meio sorriso. Não me enganei. Previ logo que se tratava disso. De quê? Fizeram-te queixa de mim, não é verdade? Pintaram-me como um lobo voraz rodando e assaltando o curral da tenra ovelhinha, criada com tanto mimo e recato. E tu, na tua inexperiente imaginação de rapaz sério, viste logo um drama pavoroso em tudo isso e distribuíste-me nele o papel de tirano. Confessa que tudo isto é verdade. E estimaria bem que não fosse. É o que eu digo. Olha, Jorge, eu sou mais novo do que tu, mas, vivendo mais da vida comum da sociedade, não estou tão sujeito a ver as coisas sob o colorido particular do prisma através do qual as veem os que, como tu, trazem quase sempre o pensamento tomado por altas e abstratas especulações. Com a maior franqueza te confesso que Berta me agrada, que todos os dias procuro vê-la, que se lhe falo, não perco tempo a dizer-lhe que o ano vai bom para as colheitas ou que ontem esteve mais calor do que hoje. Não tenho razões para supor que as minhas visitas a importunem. Esta é que é a verdade. Mas daqui a realizar o tipo de Lovelace ao Dom João Tenório, incumbindo a ela a parte de Clarice ou de Elvira, vai muita distância. Estas coisas, se tu não andasses tão aliado dos negócios terrenos, devias saber que são da prática comum, em qualquer parte, onde se encontra uma rapariga bonita e um rapaz que se preza de saber apreciar o belo. Ora, agora vê lá se há motivo para o terror trágico que te infundiram. Não é terror trágico, é desgosto. Eu bem sei que são usuais esses galanteios que dizes, essas falsas ostentações de amor com as quais se profana e desprestigia tudo quanto há de mais santo e respeitável no coração do homem. Às vezes sucede, é verdade, que uma das partes interessadas, talvez por andar adiada dos negócios terrenos, como dizes, entra com a alma nessas comédias sociais e, quando a cena finda, muito a bel prazer do outro ator e sob os aplausos dos espectadores que riem, essa alma sente-se ferida de um golpe mortal. As ilusões da mocidade, o suave perfume de um afeto virginal, as primícias de um amor casto, tudo se desvanece nestas profanações e não sei que haja espírito tão leviano que ouse tentar a representação destas comédias ridículas e ao mesmo tempo perversas em uma pessoa a quem se deve afeições leais e respeitos. Mas, em uma palavra, Berta é filha de um homem honrado. Berta era amiga e companheira de Beatriz e muitas vezes sentou connosco à mesa a que presidia a nossa mãe, que a abençoava como nos abençoava a nós. Não te lembras disso? Lembro, e por isso mesmo a amo. Não te disse que havia entre nós recordações de infância? Amas! Exclamou Jorge com uma impaciência a que era pouco sujeito. Que amor! Um amor que fazes confidentes os primos do cruzeiro, que sabes tratarem reverentemente todos os amores. Um amor que ostentas de recato, chegando a sujeitar à apreciação cínica desses doidos a mulher que dizes objeto dele. Um amor que não procuras ocultar com aquele casto e natural pudor de uma alma de veras apaixonada. Que amor esse que apregoas sem escrúpulos nem reservas diante de quem quer que seja? Mas como imaginas tu então que se ama quando se ama de veras? O sistema de publicidade aplicado às paixões não será antes uma garantia da boa natureza delas? Como se nem tivesse escutado estas palavras, Jorge, acelerando um tanto a rapidez dos seus passos, prosseguiu com exaltação crescente. Nunca amei. Nunca senti por uma mulher uma dessas paixões únicas, dominadoras, exclusivas, a que se sacrifica tudo. Mas às vezes tenho pensado nisto e julgo haver concebido o que seria para mim o amor se o sentisse. Se eu um dia amasse, parece-me que procuraria esconder de todos os olhos essa paixão. Desejaria que ninguém me suspeitasse, nem por uma palavra, nem por um gesto, nem por um olhar. Ouvir estranhos falar sequer na mulher que eu amasse ferir-me-ia como uma profanação. Não escolheria confidentes, a ninguém revelaria segredo da minha alma. A mais alta, a mais casta voluptuosidade que me produziria este amor seria ao poder dizer, quando estivesse só, ninguém no mundo sabe, ninguém suspeita este mistério do meu coração senão ela. Para ela só, para essa mulher que eu amasse, quereria reservar todas as manifestações dos meus sentimentos, as mais sérias e as mais pueris pertenciam-lhe. E permitir que outros as percebessem era profanar o culto. Só com ela, sim, todas as reservas acabavam. Então, no gesto, na palavra, no olhar, revelaria inteira a minha alma, sem mistério nem descrição. Aspiraria assim, nesses instantes, todo o suave e delicado perfume do amor. Que o mundo, ao ver-me frio e concentrado, pensasse: aí está um homem de gelo, este não sabe amar. E que ela só pudesse dizer: oh, eu é que sei de que extremos é capaz aquele amor que ninguém suspeita. Maurício estava maravilhado de ouvir Jorge, que parecia dominado por uma excitação nervosa, ao falar assim, mais para si do que para o irmão. Tais expansões eram raras em Jorge, e esta era a mais veemente e completa que o irmão presenciara. É singular, notou Maurício. Nesta vida tropeça-se a cada passo em uma maravilha. Quem te ouvisse agora não acreditaria que és aquele rapaz sério para quem as raparigas nem se atrevem a lançar um olhar furtivo, porque nunca uma frase de galanteio ou um sorriso as animou a tanto. Estou admirado e quase me convenço de que afinal sou apenas um simples curioso na arte de amar, cuja metafísica transcendente tu professas como verdadeiro mestre. A minha sensibilidade é menos exigente, mas por essa mesma razão admiro a suprema delicadeza da tua. Jorge, como que voltou a si, estranhou a exaltação de que se deixara possuir. Rindo e falando já em tom natural, tentou atenuar a impressão produzida e disse para o irmão: a lua tem decididamente uma influência poderosa até nos ânimos mais fleumáticos. Aí está que, querendo eu falar-te de coisas sérias, esqueci-me em uma divagação sentimental que Deus sabe até onde me levaria. Deixemos isto. Vais prometer-me, Maurício, que desistirás de inquietar Berta e tranquilizarás o espírito a Tomé. Ora, que ridícula promessa exiges tu de mim. Deixa-me ver de quando em quando aquela rapariga que eu te afianço que não corre perigo algum com isso. Quanto mais que eu, não posso assegurar que ela de facto me corresponda. Não antecipe juízes sobre o efeito incalculável que pode produzir no espírito daquela rapariga a assiduidade das tuas atenções. Berta é muito nova, tem hábitos e gostos de cidade, e não é de crer que possas ter na aldeia concorrentes que te ofusquem. Por isso, o melhor é acabar com esse galanteio perigoso para ela. Lembra-te das consequências que pode ter um tal capricho da tua parte, além de que parece que já te esqueceste da gravidade da nossa posição e das resoluções que há dias tomamos. Não, não me esqueci. Estou pronto para a primeira voz, mas enquanto espero, desejo dar um adeus à vida de rapaz. Mas evita sair dela, semeando remorsos que frutifiquem na tua vida de homem. Mas terminemos. Peço-te em nome de Beatriz que não continues galanteando Berta. Prometes? Maurício acabou por prometer. E horas depois, voltavam a casa os dois irmãos. A lua declinava já no arco esplêndido que descrevia no céu. Fim do capítulo 14.